Você sai, bebe, gasta, e nós dois desgasta. Tá acabando a relação, porque tem uma mulher. Se tu paga, mulher, pra ter prazer no cabaré. Raparigo, raparigo, só serve pra amante, não serve pra ser marido. Raparigo, raparigo, tá gastando com elas o que construiu comigo. Raparigo, raparigo, só serve pra amante, não serve pra ser marido. Raparigo, raparigo, tá gastando com elas o que construiu comigo. Em nome de VF Produções, Wagner Freitas, meu empresário de milhões. Bianca Macedo, vem com a braba, meu filho. Macedo.